intenção do inimigo é ganhar território, matar por outros interesses quem não tem petróleo. Ganância, ódio, dominam a face da terra. O ser humano sempre tem um motivo pra guerra. Branco, pobre, negro sofre o suicídio à soma do fuzil com um carro forte. País de submundo, racismo irrutido. O baixo grau de educação só fabrica bandido. O povo sem compromisso não se interessa. Tudo acaba em pizza aqui, tudo é festa. Pra quem não vive na mansão, resta funeral. Sangue de pobre nunca deu um enredo de carnaval. Sangue de pobre nunca deu um enredo de carnaval. De carnaval. A maldade começou no mundo quando Caim matou Abel. Planalto, parceria forte com o inferno, verdadeira torre de Babel. A maldade começou no mundo quando Caim matou Abel. Planalto, parceria forte com o inferno, verdadeira torre de Babel. Tu tá do lado de quem? Tu tá vivendo pra quê? Se rastejando e sonhando com grande poder. Pare para ouvir, não haja como ignorante, tirando por dinheiro a vida do seu semelhante. O ser humano se esquece de Deus na cara dura. O Criador é rejeitado pela criatura. Pra que se cumpram as palavras que o profeta falou? A injustiça fortalece o sofrimento e a dor. O sentimento que Jesus deixou está faltando no coração de quem nos rouba e vive nos matando. Jesus falou que nos últimos dias, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. E tanta violência, injustiça social, discriminação são um produto fabricado nos corações vazios, sem Deus. A essência do que Jesus ensinou se diluiu, porque os homens viraram as costas para Deus. O amor deu lugar à guerra pela sobrevivência. A justiça deu lugar ao jeitinho brasileiro, produzindo corrupção e desordem econômica. Tá na hora de voltar para Deus. Tá na hora de fazer parceria com o céu.